E agora o céu da LBV apresenta Lições Cívicas. Exatamente, nome dado a princípio ao secretário dos reis de Judá, a certos intendentes dos exércitos judeus. Mais tarde foi aplicado especialmente aos doutores que ensinavam a lei mosaica, isto é, a lei de Moisés, o Pentateuco, Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Os escribas interpretavam a lei para o povo. Faziam causa comum com os fariseus, de cujos princípios partilhavam, bem como da antipatia que aqueles votavam aos inovadores. Daí envolveram Jesus também na sua reprovação. Assim como combatia os fariseus, Jesus combatia os escribas ou doutores da lei. Sinagoga. Que vem a ser sinagoga? De origem grega, esta palavra significa o quê? Exato, assembleia, congregação. Havia um templo só na Judéia, o de Salomão, em Jerusalém. E ali se celebravam as grandes cerimônias do culto. Os judeus todos os anos iam lá, em peregrinação, para as festas principais, como as da Páscoa, a festa da consagração e a dos tabernáculos. Por ocasião dessas festas é que Jesus também costumava ir lá. As outras cidades não possuíam templos, mas apenas sinagogas, edifícios onde os judeus se reuniam aos sábados para fazerem suas preces públicas sob a chefia dos anciãos e também dos escribas ou doutores da lei. Por isso é que Jesus, sem ser sacerdote, ensinava aos sábados na sinagoga dos judeus. Desde a ruína de Jerusalém e a dispersão dos judeus, as sinagogas nas cidades por eles habitadas lhes servem de templos, exatamente para a celebração do culto. Jesus também desmascarou os saduceus. Que eram os saduceus? Exatamente, eles formavam uma seita judaica que se formou por volta do ano 248, antes da primeira vinda de Jesus a este plano. E o nome saduceu veio do nome de Sadoc, fundador dessa seita. Os saduceus não criam na imortalidade, nem na ressurreição, nem nos anjos bons ou maus. Entretanto, criam em Deus. Mas nada esperando depois da morte, só serviam a Deus, tendo em vista recompensas temporais, ao que, segundo ele, se limitava à providência divina. Assim pensando, tinham a satisfação dos sentidos físicos por objetivo essencial da vida. Quanto às escrituras, atinham-se ao texto da lei antiga, não admitiam a tradição, nem interpretações de qualquer espécie. praticavam as boas obras e a observância pura e simples da lei, acima das práticas exteriores do corpo. Enfim, eram os materialistas, deístas, sensualistas da época. Seita pouco numerosa, mas que contava em seu seio importantes personagens e se tornou um partido político oposto, constantemente oposto aos fariseus. E para encerrar por hoje, essênios. Nem até mesmo essênios, vamos passar o espanador na memória. Essênios ou esseus. Claro, também uma seita judaica fundada aí pelo ano 150 antes da primeira vinda de Jesus Cristo, ao tempo dos Macabeus, e cujos membros, habitando uma espécie de mosteiros, formavam entre si uma associação moral ou religiosa. Os essênios ou esseus se distinguiam pelos costumes brandos, por austeras virtudes, ensinavam o amor a Deus e ao próximo, a imortalidade da alma e acreditavam na ressurreição. Viviam em celibato, condenavam a escravidão e a guerra, punham em comunhão seus bens e se entregavam à agricultura de corpo e alma. Contrários aos saduceus sensuais, que negavam a imortalidade, contrários aos fariseus e rígidas práticas exteriores, e virtudes apenas aparentes, nunca os essênios tomaram parte nas querelas que tornaram antagonistas essas duas outras seitas. Ora, pelo gênero de vida que levavam, os essênios se assemelhavam muito aos primeiros cristãos. E os princípios da moral que professavam induziram muita gente a dizer que Jesus, antes de dar início à sua grande missão, pertencera aos essênios. Já disse muitas vezes, no céu da LBV, naturalmente que Jesus conheceu os essênios como conheceu tudo, antes de vir iniciar a sua própria missão. Mas não aprendeu nada com os essênios, não aprendeu nada com fariseus, não aprendeu nada com ninguém, porque ensinou a todos eles. Portanto, dizer que Jesus se filiou aos essênios não passa de uma gostosa piada. Bate-papos bíblicos. Vamos lá, passar o espanador. Espanador na memória, minha gente. Akzib, A-C-Z-I-B, Akzib. Que era mesmo esse negócio aí? Akzib. Exatamente, mas havia duas cidades com este nome, uma da tribo de Judá. Esta aparece no Gênesis de Moisés, no capítulo 38. E a segunda, Akzib, é uma cidade na costa de Azer. Já aparece no livro de Josué, capítulo 15. Pode verificar, porque aqui só se fala de Bíblia na mão. Mas é a Bíblia sem teia de aranha, sem bolor. É a Bíblia em espírito e verdade, à luz do novo mandamento. Porque sem isso, meu querido, a Bíblia é muito chata.

fossem cristãos ou fossem judeus, o evidente é que, do mesmo modo que os essênios, eles representavam o traço de união entre o judaísmo e o cristianismo dos homens. E nós já deixamos aqui bem claro que nunca houve cristianismo na face da terra. Há quase 2000 anos, os homens vivem um arremedo de cristianismo. Mas não é cristianismo. A era cristã, de cristã, infelizmente, só tem o nome. Ainda vivemos a era do butucudo. Podemos chamar era antropofágica. Homem lobo do homem. Essa, infelizmente, é a verdade. Lucas. Quem foi Lucas? Ou São Lucas, quem foi? Exatamente, foi secretário do apóstolo São Paulo. Lucas é o terceiro evangelista. O sinal que endereçou seu evangelho aos romanos na pessoa de um nobre chamado Teófilo. Teófilo é um nome grego, significa amigo de Deus. Teo, filos. Teo, Deus, filos, amigo. Considerado sob este ponto de vista, o evangelho é dirigido a todos os homens, pois todos, muitos talvez sem o saberem, são amigos de Deus e desejam conhecer as palavras da vida eterna. Verbo. No princípio era o verbo, que vem a ser mesmo o verbo. Espanador na memória, gente. Exato. Termo consagrado da filosofia pagã com que os sábios da antiguidade exprimiam confusamente um Deus que não é matéria, mas espírito. Daí a escolha do verbo, isto é, palavra, pensamento. João Evangelista o consagrou definitivamente e o livrou da confusão que o envolvia, atribuindo a Jesus o Cristo, Deus feito homem, verbo feito carne para a nossa salvação. Verbo significa palavra, sabedoria, criação da inteligência. Ora, Jesus, o Cristo, foi gerado pela inteligência de Deus. É a imagem da sua perfeição infinita e a causa exemplar de todas as coisas criadas. Jesus disse, quem me vê a mim, vê o Pai. Por isso João foi tão longe e disse, tudo foi feito no mundo por ele. Nada do que se fez sem ele. Isso prova que todas as pessoas são naturalmente cristãs. Não há uma que não seja cristã. Ninguém entrou no planeta Terra sem a permissão do Cristo. Portanto, só um cego não entende isso. Jesus, o que é que significa a palavra Jesus, hein? Você aí, o que é que significa? Perfeito. Significa Deus é salvação. Ou simplesmente Deus Salvador. Jesus era chamado filho primogênito de Maria. Por isso, muitos afirmam a existência de outros filhos de Maria Santíssima, por ser Jesus chamado primogênito. Este argumento, porém, é falso. E vamos dar já um exemplo. No mausoléu de uma mulher egípcia, falecida no ano 7, antes da primeira vinda de Jesus, portanto, contemporânea de José e Maria, se lê este epitáfio. Morreu ao dar à luz o seu filho primogênito. Bastava nascer um, pronto, era o filho primogênito, mesmo que não viessem mais.